chegada a bordo, 2 para 4 minutos, ajuste 0011. copy for section. Thank you. 073, complexo 14, 198 do Sinal Malvinas. monitor tower 118.97, and that's right. Autorizado fundo, pistão a zero, campo 080 graus, 049. Corona 26, mantenha a ponto de espera. Thank you. 126, decolagem 56, está no controle 120, decimal 80. 2080, segundo 2621. Bom dia, caso 5126, passa 1100, Agorona. Caso 5126, com fator da Metolai, decolando 360, via foi da Agorona. 360, via Agorona, azul 5126. Deixa para 3.2, 3.0, 1.1, cancela o resto do plano, foi sem fazer. Cancela o resto do plano, está na posição Itapê. Sintoma 2000, vou ir direto para a posição alerta da Praia. Autorizando a presente alerta para o azul 5120. Bom dia, sem identificação. Dessa via do Mediano para o visual 080, a número 3 na aproximação. Operadora 9970, posterior ao final do ILS3, operador 2006, com a estabilidade. Boa vista, 9019. Azul 2775, operação para a final do procedimento, curva direita para o 030, limite radial 280 Salvador, deixa para 3.003, sua vítima 0 com 9. Agora, frequência 128.8, alterna 126.0. Para o localizador, curva direita para o 050, com a estabilidade de chamar para 2.003, com a vítima 019. Azul 275, curva direita para o 050, com a estabilidade de chamar para 2.003. Reduz a velocidade para 220 mais. Irá mais 970, chama para o Salvador, 118, decimal 95. Yeah. 160, comandando 01, autorizado o ponto, sistema 0, na variável 034. Autorizado o pouso, sistema 7, 080 graus, 03 mais. 172, passando na cara de externo, vai estar travado. Ajuda 775, no solo 13, libera via esquerda, via Lima, que é no solo 12, no último lado. Esquerda, via Lima, que é no solo 12, no último lado. Vai ficar com o ajuste Salvador 1-0 no 1, já para descer.